Mais ou menos 4h20, me pego entre os ouvintes. Na fé que vai da hora, é patrão só no dia seguinte. Só mais um pouco, tranquilize. Sente a paz que vem do beat. Sente nela a vibração sonora. Quem não sente já não vive. Expandindo seus sentidos até o máximo limite. Cercado de amigo, falando do que se vive. Mundo tenso, tá em crise. Alguns prontos no apetite. Querendo cair pra dentro, dispensa esses convites. Vai na fé, não se irrite. Mais uma mãe que ficou triste. É foda esses assuntos. O tempo corre assim por si. Na luta que sigo firme, garanto meu dia seguinte. Um leão por dia é pouco, só hoje foi mais de 20. Que é pra sair do sufoco, peço ao pai que ilumine. Como a luz que vem do sol, o horizonte se define. Faz brilhar o olhar, vida bela que se vive. Ao fundo ela vem chegando, toda suprema e sublime.